Vamos ver agora o que acontece quando a arquitetura abraça a museografia. No MIS, essa integração começou muito antes de qualquer parede ficar pronta. As equipes de arquitetura e museografia trabalharam juntas desde as primeiras etapas da obra, ainda na concretagem, para que o edifício e a experiência expositiva nascessem como uma coisa só. Foi nesse momento que os chamados inserts, os pontos de fixação das futuras instalações museográficas, precisaram ser posicionados e fundidos diretamente no concreto estrutural. Essa estratégia era fundamental para garantir a resistência, estabilidade e a segurança para os futuros suportes museográficos que serão instalados após a conclusão das obras. Ao trabalhar de forma integrada desde o início, as equipes de obra civil, museografia e conteúdo puderam alinhar prazos, soluções e decisões construtivas, algo pouco comum em projetos dessa complexidade. No MIS, essa integração antecipada reforça a ideia do edifício como parte ativa da experiência museal. A arquitetura não é apenas o cenário. Ela participa da narrativa, amplia o conteúdo e molda a forma como o visitante percebe cada experiência. Aqui, espaço, linguagem e exposição caminham juntos, fazendo do museu um organismo vivo, pulsante, que acolhe e potencializa a cultura. As lajes se dobram e assumem a forma de arquibancadas, onde o visitante será convidado a sentar, permanecer e fruir. Isso traz enormes desafios para a execução da obra, como levar até lá os cabos e os pontos de energia e dados necessários para a instalação dos equipamentos da exposição. Do Cine Teatro às arquibancadas, dos vãos centrais que se comunicam entre si ao acesso externo, todos os detalhes foram pensados exaustivamente. Uma obra complexa, onde foi necessária uma perfeita simbiose entre cada um dos materiais escolhidos para dar vida, forma e sentido, e que pudessem dar luz à museografia, última etapa da construção. Ao conhecer o MIS, o público vai encontrar uma experiência imersiva de imagens, sons e emoções, que será única para cada pessoa. Afinal, todos temos um repertório visual e sonoro infinito, construído ao longo das nossas vidas. Aqui no MIS, se deixe levar e se surpreenda a cada visita.